cerveja de garrafa, bebê. Doce, você tem um jeito doce, o seu olhar é doce. É doce, yeah. Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa, e nunca ligou pra aquela fumaça que eu faço toda vez que eu relaxo. Imagino um mundo belo assim com você do lado. Portão do Arroz. Estou, modinha. Essa é pipoca, seu bebê. Sucesso. Fica bem assim, vem, vem. Bacana como tá legal aqui. Você pra sempre é um bom motivo pra eu querer ser feliz. Me deu um gole nessa sua paz. Hoje eu te vi trocando roupa, tá bonito demais. Doce, você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce. Aí me leva pra qualquer lugar, porque se for ideia sua, acho que devo gostar. Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer. É doce, você tem um jeito doce, e o seu olhar é doce. É doce. Bim, bim. Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa, e nunca ligou pra aquela fumaça que eu faço toda vez que eu relaxo. Imagine um mundo belo assim com você do lado. Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa, que nunca ligou pra aquela fumaça que eu faço toda vez que eu relaxo. Imagine um mundo belo assim com você do lado. Só na maldade, fã. Sou Neto Gás, vazio, negão. Um abraço, galera da Atitude, meu sete. Só na maldade, vem. Bacana como tá legal aqui. Você pra sempre é um bom motivo pra eu querer ser feliz. Me dei um gole dessa sua paz. Hoje te vi trocando roupa, tá bonito demais. É doce, você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce. Aí me leva pra qualquer lugar, porque se for ideia sua, acho que devo gostar. Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer. É doce, você tem um jeito doce, o seu olhar é doce. E é doce, que sabe canta bem. Mas gosto de boteco, de cerveja, de garrafa, que nunca ligou pra aquela fumaça que eu faço toda.